20. 3515. 3515 and radio vector turn right heading 225. Descend and maintain 4,000 feet. Reduce speed 200 knots. Altimeter 1020. On the radio vector, turn right heading 230, descend and maintain 4,000 feet, altimeter 1020, reduce speed 200 knots. 200, heading 230, 1020. Federal 9970, question Federal 9970, descend and maintain 2,000 feet, clear ILS approach, 347. Roger, clear down 2,000 feet, clear ILS approach, next report established. Gol no 995, é o controle, desça e mantenha 060, chegada Ponf, identifique e vigilância. Ciente, APS 6570, sem identificação, desce e mantém 050, chegada Mari. Esse é o número 62 na aproximação. Inicialmente a velocidade na Star. Mais próximo, se houver necessidade de uma redução maior, o controle informará. Acho também assim que está dizendo. Approach 10-3-5-1-7. Go ahead. What will be my limit on the heading? There's no limit for a while. The limit will be the necessary to maintain the separation between your aircraft and the aircraft in front of you approaching. Okay, sir. What will be my limit? My limit on this heading. If you are paying me a vector, I need a limit. Okay. For a while, the limit will be bearing 070 from Simbra Radio Beacon, but this limit is only the first. I realize that from 5 miles from now, you'll be clear to turn left and intercept localized. Okay, my limit will be bearing 070 to Simbra, and then are you complete? Gol no 804 é o controle. Sob vetoração radar para sequenciamento, curva à direita para o 230, limite é o localizador. Sob vetor, direita 230, limite é o lote, 804. Turn 3517, turn left, heading 200. Stay heading 200. What will be my limit now? Localizer. The localizer course. Turn 3517, complete left turning, heading 130, report established. Okay, stay heading 130, call and join. And 3517, reduce speed until 170. Blowing up. Desce e mantém 3.000 pés, 1020. 3.020, 804. Established on localized 9970. Roger, Sideral, complete last approach, 2 miles from the outer marker, complete approach. Tower 118, decimal 9 and 5. Roger, 118.9 and 5, thank you, come on. Join the ILS 3517. Roger, report fully established, cleared for a left approach. A traffic ahead, 7 miles, point 727. Looking for the traffic. 204, redução 200 nós, esquerda pro 200. Reduzindo, esquerda 200, 804. Gol no 715, desse mantenha 4000, altimetro 1020. Tower 9970, Salvador Tower. Good morning, sir. Out of market, landing gear down, market. Good morning, Sideral 9970. Clear to land runway 10, QNH 1020, and the wind is 110 degrees at 6 knots. 110 at 6 knots, clear to land, QNH 1020. 1804, redução 1809. Reduzindo, 80, 804. Quatro esquerda pro A1, 30 livre ILS, reporte estabilizado. Esquerda 130, câmera estabilizada, 804. Turn 3517, 3 miles from the outer marker, complete the last final approach at the contact tower at 118 decimal 95. 118 95. Direcionamento, altímetro 020, chama para o táxi. 804. Gol no 75, sob vetoração radar para o sequenciamento, mantenha presente proa limite localizador. Mantenha proa limite localizador, gol 75. Firmo, reduza 200 nós, desça e mantenha 3 mil pés, permanece altímetro. 3 nós, 3 mil pés, dirigente gol 75. Gol no 995, sob vetoração radar para o sequenciamento. Curva à direita, proa 230, limitado pelo localizador. 230, limitado pelo localizador, gol no 995. Firmo desse, mantenha 060, gol no 995. Gol 1715, redução 1702. Gol 1715, redução 1710. 1710, 1715. 80 para os 50, câmbio 5750. 86570, esse mantém a 050. É o 050. 04, passa a posição Duna, chame torre em 118.95. 198, passa 5.04, bom feriado. Bono 715, esquerda pro A1 no 50, livre LS, chame estabilizado. Esquerda 150, reportará no LS, voo no 715. Essa carga 650, continue chegada a Mari e mantenha 050, aguarde para prosseguir a descida. Seguir na posição da Mari, aguardando para descer. Voa de 6 horas e 30, confirma, não, 5 horas, é isso? Ok, ciente, Marte Orlean, que está livre do táxi. Foco que deve aguardar aí cerca de 10 minutos no ponto de espera, ok, devido ao sequenciamento aqui para pouso na 10. Câmara 1804, bom dia. Aguarde pista livre para o pouso. Informa o vento de 1110 graus com 5 nós e o altímetro 1020. Bom dia, aguardando 1020, 804 da Gol. O 1897, acione identificação, desça e mantém 4000, chegada ponte, altímetro 1020. Livrar Alfa Juliette para o gate 4-3-5-9-7. 1000. 2000 com 19-20. 020, afirma. Gol 1995, desce e mantém 3000, redução 1809. 3000, reduzindo 1809. 219 para a cópia, ok? O Gol no 804, livre pouso na 10, permanece 110 com 5 nós. Livre pouso na 10, Gol 804. No 7, prossiga na Alfa e Juliette para o portão 4. Alfa e Juliette para o portão 4, a cargo 6570, direita para o 060 para o localizador, chame estabilizado. 060, chama na estabilidade. Gol no 995, esquerda pro 200, limite ao lock. Esquerda 200, limitado ao lock. Gol no 995. Decola da cabeceira 10, com curva à direita, inicialmente na subida da El, em seguida direto para as posições Leda e Bridge. O transponder é o 5512 e o controle em 120.8. Cotejo. 3171, autorizado. Guarulhos, nível 360, via rota do plano. Você Zulu 16, até prova da Zulu. Escola pistola 0, 2 direita, subida da El, aguarda no Leda e Bridge. 5512, transponder, controle 208. Correto, chame pronto para o acionamento o TAN 3171 nessa frequência mesmo. Gente, obrigado. No 995, mantenha presente proa, chame localizador. Chamando localizador, 995. Eita, táxi via Alfa e Juliette para o portão 01. Alfa e Juliette, portão 01, não. Obrigado, até amanhã. Externo, estabilizado, voo 1715. Voo 1715. Está autorizado o pouso na 1-0, vento de 1-1-0 graus com meia dúzia de nós e o altímetro 1-0-2-0. Mil e 20, autorizado o pouso, gol no 7-1-5. Localizador, gol no 995. Entendi, 995, continue a aproximação, aguarde transferência, segue aeronave 12 horas, meia dúzia de milhas no localizador. Entendi. Aeronave para pousar na 1-0, ok? A não ser que o senhor optasse por decolar no axé, ok? Mas no forte teria que aguardar essas três. Completa aproximação, torre 118, decimal 95. Torre, bom dia, para mim, 60, negócio rodona, ILS, está voltando. 6570, reporte passando externo, baixar o trabalho. Reporte da externo, baixar o trabalho. No 715, no solo aos 49, ao livrar à direita, prossiga na Alfa e Juliette para o portão 5. Alfa e Juliette, 05, portão 79. Passou o interno baixa travada, 6570. 6570, forma o vento de 1-1-0 graus com meia dúzia de nós, aguarde pista ali, por favor. Guardando que está livre mesmo. Essa 6570, agora autorizado o pouso na 1-0, o vento permanece 1-1-0 graus com meia dúzia de nós e o altímetro 1020. 1020 livre pouso na 0, 6570. Bravo Yankee, autorizado para Serra November Golf Índia, um plano Yankee inicialmente no nível 180, a rota direto conforme preenchida no plano. Decola da 17 com curva à direita para a subida Arbor, após a posição Arbor prossegue direto para o destino, o transponder é 5505 e o controle em 120.8, corteja. 118.95, gol 1995. 18.95. Charlie Yankee está autorizado a alinhar e manter a 17. Alinha e mantém. Torre Salvador, bom dia, gol 1995. Estabilizado final da 10. Baixado e travado, passando duna. Complete a aproximação, aguarde pista livre, gol 1995. Gente. Bravo Yankee, correto. Cotejamento, qual pátio que se encontra? Está livre o acionamento, chame a torre em 118.95 para o táxi. colapsa 6570 no solo ao 52, ao livrar à direita, prossiga na Alfa e Kilo para a posição 10 do Pote 3. Direita, Alfa, Kilo, posição 10. 6570. Controle, o Capitão Oscar Zulu Alfa, agora passando a vertical do Salvador. Gente, Oscar Zulu Alfa. Gol no 995, está livre pouso na 10, o vento é 120 graus com 5 nós. Ali na 10, 995. Aliante, agora finalmente está autorizada a sua decolagem da 17, a tempo à esteira do gol. O vento é de 120 graus com meia dúzia de nós. Golo 995, no solo ao 55, ao livrar à direita, chama o solo 121, décimo 9 para o táxi e tenha um bom dia. 219, bom dia. Eu recebi duas transmissões simultâneas. Eu vou lá à esquerda, reportada para o cruzamento, na 10-21. 09. Alfa Juliette para o 9. O Atos 670, agressando na Kilo, seguindo para a posição 1-0. Primativo, o Atos, a carga 670. 27, vai 4, 4, 4, 5. Isso para 2000 pés, está o altímetro 020 e fama localizador no 897. Reduza para 809. Reduzir 10, 2000, reporta localizador no 897. Ok, Mike Charlie Yankee está autorizado o cruzamento. Após o cruzamento, o controle solicitou que tomasse a linha do litoral, ok, pelo corredor forte até a liberação do mesmo. Afirmativo, após o cruzamento, linha do litoral. Ok, chame o controle 120.8, bom voo e bom dia. 208, obrigado. Torre Salvador, muito bom dia, F7508, centro da Juliette. 3-6-0, Brasília, para a cópia. 5-8-0-8, bom dia. Chame o solo 1-2-1 no decimal 9 para a cópia, ok? 2-6-9, ok. Solo Salvador, muito bom dia. Webjet 5808 para Brasília, autorizado nível 360 via Peslovo 17. Decolagem da pista 1-0 com primeira curva à direita, saída Arbor, transição Elefa. Controle Salvador 120.8, torre 118.6. Aciona 5522, Webjet 5808. 7-0-0, rota com o plano na A-1-7 da parada 10, curva direita, na feira Arbor, Elefa, 208, é o 4-2-3-6, torre 5-2-2-2-4, Webjet, 208. Webjet 508, correto, chame para o Yankee, preciso estar para 500 pés, confirme a proa. Agora vai curvar a direita. Lamento, passar o mesmo. 71-06, autorizado de atividade. Já chama o táxi da 3, 171. No 897, bom dia, avistado, checando o trem, está autorizado o pouso na 10, o vento é de 130 graus com 62 de nós e o altímetro no 020. Permanente autorizado o pouso no 897.